Alô, corações apaixonados. Alô, Brasil romântico, Brasil carinhoso. Estamos chegando para mais um programa que vai mexer com as suas emoções. A partir de agora, no seu rádio, vai começar o Encontro Central, a trilha sonora do seu coração, o programa que vai tocar fundo na sua alma, vai falar baixinho ao seu coração, com lindas mensagens de amor e as músicas mais românticas de todos os tempos, aqui em 2 horas de muita paixão e de muito prazer. Por aqui é o Fabrício Brandão, o porta-voz das suas emoções. Vem comigo, amar e viver fortes emoções. No ar, Encontro Central. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. It's all right, and it's easy. Central, o coração batendo mais forte. Sim. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you. Central. Encontro Central, as mais belas canções de amor. Daqui a pouquinho você vai conferir os recados apaixonados aqui no nosso Cantinho da Carta. Não saia daí, já já, o sucesso, o amor, o prazer e a paixão está de volta aqui no Encontro Central. Olá, corações apaixonados, estamos de volta. Aqui é mais emoção, é mais música para tocar o seu coração. Esse é o Encontro Central, a trilha sonora do seu coração, o programa que deixa o seu momento de amor ainda mais ardente e caliente. Fique à vontade, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que nos sintoniza hoje pela primeira vez, você que está no norte, no sul, sudeste, nordeste, centro do Brasil, obrigado a você pelo carinho da audiência, a você que nos ouve também em outros países através da internet, obrigado pelo carinho, e você participa com a gente através do nosso site ouvintecentral.com e lá você deixa o seu recadinho apaixonado, declara todo o seu amor para quem você tanto gosta, né? Deixa sua homenagem a essa pessoa muito especial que está aí agora do seu lado. E agora está na hora do nosso Cantinho da Carta com os recados do coração mais lindo do que o outro. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho apaixonado da Maristela de São Paulo para o Gustavo. Quando me beijaste, pela primeira vez eu acordei para a vida e ao mesmo tempo comecei a viver um sonho, o único sonho sem fim que já tive a oportunidade de sonhar. Descobri que és e serás sempre o meu príncipe, pois percebo em cada um dos seus toques, em cada palavra, carinhos que me diriges, a nobreza e a grandeza do teu coração, meu príncipe e meu herói. Aos meus olhos serás sempre o mais belo e gentil dos homens, meu eterno amado, meu único protetor e único protegido. Quero que saibas que tens em mim a mais dedicada das mulheres, pois conquistaste o meu coração. E assim vais receber o meu amor para sempre. És meu príncipe, és o meu rei. Serei sempre a tua rainha para amar-te, adorar-te e servir-te por toda esta longa e linda vida que ainda temos pela frente. A Bárbara do Rio Grande do Sul para o Marcelo. Tem batalha que a gente luta e ninguém sabe. Tem dor que lateja de vez em quando e ignoramos. Tem palavra que machuca e apenas sorrimos. Tem lágrima que implora para sair e desabafo que grita nos olhos. Tem lembrança que machuca a mente e finca como espinho no coração. Tem coisas que machucam mais do que o primeiro tombo de bicicleta. E no meio disso tudo, a gente só quer que alguém leia-nos pelas entrelinhas, nos embale no peito e sussurre que tudo vai ficar bem, ainda que tudo diga que não, porque só o amor cura as feridas da alma. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long, it was so long ago. I've still got the blues for you. Used to be so easy falling in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game, playing to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an empty space to be. Canções imortais. Encontro Central. Thank you. Estamos apresentando Encontro Central. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing out my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, fighting way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first to be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart and head upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the flame. I will be the flame. Watching shadows move across the wall. I want to call, but I've been here. lying on the sand, watching seabirds fly. Looking back as lovers go walking past, all of my life wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be you. So many quiet walks to take, so many dreams to wake, and we've so much love. You love a woman.

Um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta musical. Emoções cantadas em teclas e cordas. Em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Tanto mar. Agora, a comunidade lusófona já tem um espaço radiofónico no Canal 1 da Antena Web. Tanto Mar, produzido pela Rádio Câmara e apresentado por Jussara Mendonça, o programa traz músicas e informações de artistas de todo o espaço lusófono. De Portugal ao Brasil, passando pela África Portuguesa, não esquecendo a Ásia. Tanto Mar, aos sábados, às 21 horas, no Canal 1. Não percam no Canal 1, Rádio à Tarde. Músicas, notícias, informação e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De segunda a sexta, às 14 horas, Rádio à Tarde, no Canal 1. Brasil carinhoso, Brasil apaixonado, estamos de volta com mais uma hora emocionante do nosso programa Encontro Central, a sintonia dos grandes e eternos namorados. E agora está na hora da nossa tradução. As mais lindas traduções, Encontro Central. Eu desistiria da eternidade para te tocar, pois eu sei que você me sente de alguma maneira. Você é o mais próximo do paraíso que jamais estarei. Eu não quero ir para casa agora. E tudo o que posso sentir é este momento. E tudo o que posso respirar é a sua vida. É cedo. O tarde se acaba. Eu só não quero ficar sem você esta noite. Eu não quero que o mundo me veja, porque eu não acho que eles entenderiam. Quando tudo é feito para não durar, eu só quero que você saiba quem sou eu. E você pode lutar contra as lágrimas que não virão, ou um momento de verdade em mentiras. Quando tudo se parece como nos filmes, você sangra apenas para saber que está viva. Eu não quero que o mundo me veja, porque eu acho que eles não entenderiam. Quando tudo é feito para não durar, eu só quero que você saiba quem eu sou. E eu não quero que o mundo me veja, porque eu não acho que eles entenderiam. Quando tudo é feito para não durar, eu só quero que você saiba quem eu sou. Eu não quero que o mundo me veja, porque eu não acho que eles entenderiam. Quando tudo é feito para não durar, eu só quero que você saiba quem eu sou. Eu só quero que você saiba quem eu sou. Eu só quero que você saiba quem eu sou. Eu só quero que você saiba quem eu sou. As mais lindas traduções. Encontro Central. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky so beautiful and blue. TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time watching the days go by, feeling so small. I stare at the wall, hoping that you think of me too. Spending my time listen. All around the world, the people crying can't find something to believe. They put so much faith in people who are lying. They're so easy to deceive. Ain't no mystery, you know the words set you free. They're for all the world to see. When you got it on your side, there's no reason left to hide. You gotta give it to receive. From the streets to the mountains, to the heavens, they'll hear it. and blood makes me Estamos apresentando Encontro Central. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away, and I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. I fooled around, but tell me now just who is hurting you. And I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. Encontro Central. Esse é o Encontro Central, o programa que mexe com as suas emoções. Já já mais recados apaixonados no nosso Encontro Central. Não saia daí. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Olá, meus grandes amores, estamos de volta e você participa com a gente através do ouvintecentral.com e você manda o seu recado apaixonado, capricha e deixe a emoção falar mais alto. Tá chegando mais recadinho apaixonado no nosso Encontro Central. Chegando mais recados apaixonados aqui no Encontro Central. E é da Maria do Ceará para o Roberto. Eu não poderia amanhecer sem seu amor. Sem ele nada sou. O teu amor sincero e verdadeiro me completa por inteiro. Olha, eu gosto tanto de você, quero bem mais do que prazer. Pois em cada amanhecer sentia que é como você que quero viver. Sou louca por você, te quero mais que tudo. Basta ver no meu olhar, onde é o sonho mais bonito que sonhei. Gosto tanto de você e sem você não saberia viver. Pois és muito mais que desejo, é forte como a água do mar. Que sedução é essa que me faz viver assim? Te amo, te quero, até dentro de mim. A Gláucia do Rio Grande do Norte para o Matheus. A solidão não tem mais espaço no meu coração, pois ele está completamente enchido de amor. Um amor que é a razão da minha existência. É o amor que eu sinto por você. Com você ao meu lado aprendi a enxergar tudo mais belo. Aprendi a ver tudo com mais alegria, mais brilho e mais sinceridade. Hoje já não tenho mais medo de ser feliz, pois você é tudo o que sempre sonhei, tudo o que procurava. Minha felicidade faz parte de você e você sabe muito bem como conduzir e me mover nela. Entrego-me totalmente em seus braços. E sem medo, porque você sabe como me levar ao paraíso. Eu te amo. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Thank you.

at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at this dream, so big and so better. I don't know much, but I know I love you. All I need to know. So many questions still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known, me and you. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Io sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time. Someone else's pocket, then they can steal. Steal a car and go to Las Vegas. Encontro Central, a sintonia dos grandes amores. Estamos chegando ao final de mais uma linda edição do nosso programa. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão e até lá em mais um Encontro Central no seu rádio.